estoque muito baixo, mas mudará esse quadro, com certeza, com a ajuda de vocês. E a gente vai poder ajudar. Falem para os outros que não puderam estar aqui hoje. Porque já há alguns dias, algumas semanas, viemos planejando essa palestra, porque a casa está à beira de ter que fechar as portas, por não ter dinheiro para pagar o aluguel. Quando deveríamos, por outro lado, estar comprando um prédio próprio para manter a casa e ter esse dinheiro do aluguel sobrando para outras despesas ou para alguma prestação do empréstimo em vez do aluguel e fazer muito mais, ajudar mais pessoas. Então, todo aquele pouquinho que a gente puder dar, 5 reais, 10 reais, 20, 30, 50 reais. Nós aqui no dia de palestra temos 30, 50 pessoas. Se cada uma desse 20, 30 reais, nós teríamos 1.500 reais por mês. Pagaríamos os aluguéis, pelo menos o IPTU, talvez a água. E aí, com os eventos, com as festas, que são importantes também para confraternizarmos, teríamos recursos para ajudar mais pessoas, fazer campanhas do cobertor, fazer campanha de livros, doar livros espíritas, esse maior presente que a gente poderia fazer, levar o consolo a mais pessoas. Então, meus amigos, no protestantismo, pessoas que ganham 300 reais, dão 10% do que ganham, dão 30 reais, pessoas que ganham salário mínimo, que nem poderiam talvez ajudar, mas dão com muita alegria para ajudar a sua igreja. E os espíritas temos condição de ajudar muito mais que isso. Todos podemos e vamos ter a grata satisfação de poder fazer a nossa parte. Não se preocupem, porque no dia que ficar apertados, Nazareno, eu perdi o emprego, vai ganhar outro melhor, com certeza. Não estou podendo pagar, não tem problema, chega aqui para Vilma, chega para Renata, fala, Renata, aquela minha contribuição de 50, eu queria baixar para 10 esses meses, ou então eu queria suspender. Nazareno, se eu não pagar, vai para o Serasa, vai para o SPC, vai para o cartório? Vai não, pessoal, vai não. Na contabilidade divina só existe prêmios e recompensas, não existem castigos. Nós somos quem provocamos os nossos castigos, os nossos sofrimentos. Então, vamos analisar a nossa fichinha. Não precisa dar nada hoje. Quem quiser dar hoje alguma coisa para socorrer, já pode começar hoje, mas não precisa. Isso aí, vocês, é um compromisso mensal. E eu vejo que esse problema não é de hoje. Allan Kardec teve problema na Sociedade Espírita Parisiense. Divaldo Franco narra que ele começou a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense na sua casa, na sua residência. Como mais pessoas chegavam, eles alugaram uma sala. E em poucos meses, Allan Kardec teve que devolver a sala e voltar para a sua residência, porque as pessoas que se comprometeram não estavam ajudando. Allan Kardec teve esse problema. Então, parece, diz Divaldo Franco, que no bolso dos espíritas tem um jacaré. E é um jacaré de uma boca muito grande, eu imagino, porque a gente mal auxilia. Então, a gente está distribuindo essa ficha hoje, porque se a gente vier somente falar aqui na frente, as pessoas ficam sensibilizadas, mas saem todos correndo quando termina a palestra, e a gente esquece, o obsessor diz, não, deixa para amanhã, depois você faz, e a gente nunca se associa, nunca se voluntariza para ajudar na casa espírita. Então, a felicidade do espírita é chegar no mundo espiritual e dizer, eu fiz a minha pequenina parte, porque é o maior arrependimento, meus amigos, infelizmente, dizem os espíritos, através de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, que o maior arrependimento dos espíritos quando retornam ao mundo maior é dizerem, puxa vida, eu podia ter feito um pouquinho mais durante a minha vida terrena, mas passei a vida somente dormindo